de séculos, e sempre fiz parte da história. Em meu nome, para a minha honra, é gesto da glória. De onde vim, não digo, ninguém saberá ao certo. Tenho a força comigo, e o poder sempre me perto. Tentar me deter é tolice, melhor seguir na mestiça. Destruir e ser destruir, grande parte do mundo. Pois hoje em dia já estou engravado e errado bem no fundo. Possuo todo em cada corpo, são todos meus serviçais. A maioria prevalece e me paga cada vez mais. Tributo é fácil comprá-los, eu tenho preço para cada pessoa. Ouro, sexo, fama, pó. Eu sumo, eu desço, eu mato à toa. E cada um está só, em paz ou não. E em sua solidão, mantenho todos sedados, inebriados, vendados, calados. Do mundo os maiores chefes são apenas fantoches na minha mão. São apenas pequenos leves, para esconder a verdade na multidão. Esse é meu melhor chance. Ninguém jamais me minha face. Pois eu não tenho. Pois tenho demais. Em toda a instituição, eu sou por trás. Eu sou uma corporação. Eu sou legião. Pois somos muitos. Estou em todos eles. Eu sou todos aqueles. Eu sou milhares. Eu sou único. Sou uma estrada de vivo e pensante, devorador de almas, de falsos sonhos, fabricante, senhor de seus sentidos, herói, vilão e bandido. Estou dos dois lados da guerra, os despojos são meus.